nobody detection. I'm way one zero. And you know 911 sector privileges I may from to say India and now 1-0-1-0-1-0. Your boy to edit the call. Okay, the main April, India Alpha, holding short 1-0-1-0, Argentina. Make that 1-1. Quebec autorizado, prosseguir com reboque até o Postão 04. Ok, obrigado. Salvador, Argentina 1-9-1-1, taxi way, India, in condition for the cost, runway 1-0. Argentina 1-9-1-1. You line up and take off from 0-1-0-1-0-1-8-0-2-7-0-2-8-1-0-5. Okay, yeah, so line up and take off runway 1-0, Argentina 1-9-1-1. Cusino 1911, Borna 209 in Salvador, departure 120, that's my week, and I took... 1208, thank you, Larry. Solo Salvador, Vitor Bravo, KBR Calçado na 4, obrigado, bom dia. E bom dia. This is temporary flight to climb and maintain at level 320. 320, claramente 320. Oscar Charlie Delta. Oscar Charlie Delta está no pátio principal, posição 6, solicitando reboque para o pátio, posição 11, pátio principal. Chame na saída do pátio 3, Oscar Charlie Delta. Desculpa, Sobe, não deu para copiar. Bom dia, bom nome mesmo. Vale a copa, eu ajuste 1095. Poderia confirmar, está autorizado o reboque do Oscar Charlie Delta? Está autorizado, chame na saída do teste 3. Não, o Oscar Charlie Delta está na parte principal, posição 6. Ok, está autorizado, disse o reboque, chame no término. Vem chamar o término, Oscar Charlie Delta. This is Santana frequency 125, decimal 1, if unable 128, decimal 35. Roger, this is 1251, if unable 12825, thank you. 4, Salvador Guarulhos, nível 240, via rota do plano de voo do CC Coral, para o WISC 33 e Leos, WISC 1, conforme rota. Escola pista na 0, primeira curva à direita, saída Tango 1, transição Coral, controle 120-8, transponde 5232, gol 1161. Transponder 523, controle 120-8. Rota Guarujá, nosso POT 081, tá o Fernando Galhão, tá no 643. Aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera do sistema 0, que é igual no 015. Ponto de espera quando pronto, chame novamente o número 1. E via faixa Índia, camarada, ponto de espera pronto, voa o número 1. Bom, número 1, autorizado a linha e decolar pistão 0, vento de 170 graus, 099. Decolar 0, bom, número 1. Os 3-2, chame agora o controle de Salvador na frequência 120-8, senhor, bom voo. Obrigado, vai indo, vamos trabalhar. Salvador, bom dia, voa 161. Brasil, contatada a do Coral. Bahia, coleção voando, transição coral para o nível de 240. Bahia, coleção voando, transição coral 240, voa ao normal. 1-1-1, Recife, na frequência 1-2-5, Decima 1, Materna, 1-2-3-4-3-5. Boa noite, eu tenho 3399, tenho informação Foxtrot, autorização para Guarulhos. Questão 9, boa noite, informação em curso Golf, Guarulhos, eu tenho 340 já aprovado, tanto pode. Autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via para os alunos 0, retângulo Bravo Eco, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no 0, transponder 5252, frequência do controle Salvador 120.8.3399. Autorizado Guarulhos, 340, pela Pelotas do Lu 10, depois Salvaté. Reparação 1, Motiva. Lâmina está 0, transponder é o 5252 e controle de saída 1208, tá? 3399, negativo Santo 1, Motiva, a saída Santo 1, transição Motiva. Santo 1, Santo 1, Motiva, é isso, né? Negativo, Santo 1, saída Santo 1, transição Motiva. Motiva, 3399. Reto com fechamento com 3399, porta 10, chame pronto para o pushback acionamento. Chamada, 3399. Taxi 5301. 32 de Galeão, 13601 no táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera pistão 0, que negar no 05. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pistão 0, senhor. Salvador, muito bom dia. O Xenem é 251. Xenem 251, bom dia, prossiga. As pessoas estão liberadas de falar de barulho, senhor? Sim. Graças. Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. 229, bom dia. Alfa, você está 3399 com o chão. 215, eu vou no Fernando Galeão, 4 horas de manhã. 215, 4 horas, Galeão. Copiando os Andrés 399, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, General no 015. Chame quando o ponto para decolagem, ponto de espera pista no 03399. Pátio Índia, ponto 010, vai chamar pronto, da 3399, 15 lá. 229, bom dia, São Paulo, Congonhas, eu tenho o nível de voo 360 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto para fazer, prossiga, senhor. 1229, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Mótico, pista em uso no 0, transponder 5262, frequência do controle Salvador, 120.8, gol 1229. Copiado 360 para Congonhas, Salvo 1, Mótico, com decolagem 990, 5262, transponder 208, controle, gol 1229. 1229, negativo, Sanvo 1, Mótico, é a saída Sanvo 1, transição Mótico, já. Ok, Salvo 1, transição Mótico, gol 229. Certo, protegimento com o 229, posição 4, chame quando pronto para o pushback acionamento. Certo. Oi? Secundária NBV, posição 35. 1-2-1, 1-2-3-5, 75, bom dia, tá, 3-0. Desde coordenação para o Galeão, senhor. A provável subida é a Sanvo 1, transição do Oclo. Tá com o ano, tá, obrigado.